Olha o Ruag! Vai começar a luxúria! Eu patricia mimada. Depazia a ideia de se apaixonar por um maloqueiro da quebrada. E por naquela história da linda princesa e menino plebeu. Mas do caso esse cara sou eu. Mas do caso esse cara sou eu. Patricia mimada. Demonstrou interesse quando começou a me seguir no Instagram. Desse dia em diante foi tipo do dia que a Eva mudei a maçã. Eu virei seu pecado. Meuscds.com. A gente fumou da Guilherme e jogou a fumaça pra fora junto com todos os problemas. A viagem foi linda numa pegada em cima da cama. Eu e ela e a química pra apagar a esquadra, mano, te chama. Hoje a gente fumou na Guilé e jogou a fumaça pra fora junto com todos os problemas. A viagem foi linda numa pegada em cima da cama. Eu e ela e a química pra apagar a esquadra, mano, te chama. Sucesso! Faz o ano que chegou a luxúria. Rafael Moura. Patrícia animada. Nem fazia ideia de se apaixonar por um maloqueiro da quebrada. Tipo naquela história da linda princesa e menino plebeu. Mas o cara desse cara sou eu. Mas o cara desse cara sou eu. Patrícia animada. Demonstrou interesse quando começou a me seguir no Instagram. Esse dia em diante foi tipo do dia que a Eva mordeu a maçã. Eu virei seu pecado. Hoje a gente fumou da Guilé e jogou a fumaça pra fora junto com todos os problemas. A viagem foi linda numa pegada em cima da cama. Eu e ela e a química pra apagar esquadrão te chama. Meuscds.com. Hoje a gente fumou da Guilé e jogou a fumaça pra fora junto com todos os problemas. A viagem foi linda numa pegada em cima da cama. Eu e ela e a química pra apagar esquadrão te chama. Hoje a gente fumou na Guilé e jogou a fumaça pra fora junto com todos os problemas. A viagem foi linda numa pegada em cima da cama. Eu e ela e a química pra apagar esquadrão antes de chamar. Joga pra cima, Lelinha! Sucesso! A gente fumou da Guilé e jogou a fumaça pra fora junto com todos os problemas. A viagem foi linda numa pegada em cima da cama. Eu e ela e a química pra apagar esquadrão que chama. Hoje a gente fumou da Guilé.